Chama a torre, 118.95, o Romete Alex Ray. 18.95, Romete Alex Ray. Papa Tango Romeo Charlie X-Ray, bom dia. O ajuste no 017, está presente, autorizado final 17, reporta 2 milhas para pouso. Romeo Charlie X-Ray. Voo no 896, Recife, 2685, alternado no 2545. 2085, 2545, voo no 896. Romeo Charlie X-Ray, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso na 17, vento 170 graus com 07 nós. Sente, Romeo Charlie X-Ray, baixada e travada. Papa Tango Romeo Charlie X-Ray no solo 210, qual parte de Chico? Cliente autorizado realizar o backtrack e táxi via pista. Repórter liberando na base, Romeo Charlie X-Ray. Bom dia. Então 3520 identifica a chegada Mari e desce até o 50. Controle, autoriza a etapa por 3530. Autorizado a etapa. Boa etapa. O TAM 3520 desce via para 2000 pés, ajuste 619, reporte estabilizado. Boa noite, Altan. Em Tango Mais Boa. O TAM Tango Mike Golf, bom dia, prossiga. Torre Mike Golf se encontra na remota, posição 14, solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 8. Remota 14 até o portão 08, autorizado, autorizado, reporta ao término. Tango Mike Golf. Todo, muito obrigado. Salvador, boa noite, 18 no meio, identifica a chegada na área, desça para 3 mil pés, ajuste 1016. Chegada na área, 1016, descendo para 3 mil pés, pode virar para a zona? Autorizado ETAP. ETAP. 20, complete final ILS, chame a torre 118. Ótimo, chama a torre que frequência? 118, decimal 95. 1895, da 350. Salvador, da 3520, pastor externo com cheque de trem. Está 3520, ajustado, está livre o pouso na 1-0. O vento é 1-80 graus, 099. Vente livre pouso na 1-0, está 3520.